Panorama Agrícola para 6 de dezembro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, um abraço para você nesta sexta-feira, 6 de dezembro, lua nova, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: não há rosas sem espinhos. Você confere no programa de hoje, boletim do SC Rural, ajustes podem beneficiar jovens e pescadores. E no Alimento e Companhia, alimentação adequada e saudável. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Dica do dia. Chás para aumentar o seu metabolismo e queimar calorias incluem o chá verde, o chá preto e o chá branco. Também o chá de hibisco, por ser diurético, ajuda a emagrecer. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria Executiva do SC Rural discutiu recentemente ajustes com o Banco Mundial para melhorar e atingir as metas e os objetivos desse programa de Estado, que está aumentando a competitividade da agricultura familiar. Entre os ajustes propostos e que dependem ainda de reformulação no contrato, está o apoio do SC Rural a pescadores artesanais, por enquanto ainda não contemplados pelas ações do programa. Outro apoio deve ser dado a jovens rurais egressos dos cursos de formação em liderança, empreendedorismo e gestão do SC Rural, que é possível vão passar a ter projetos estruturantes apoiados pelo programa. Em conformidade com isso, o Banco Mundial também pode vir a aceitar investimentos do SC Rural em centros de treinamento da IPAGRE para aprimorar ações de capacitação. Na semana passada, uma equipe do Banco Mundial esteve em Santa Catarina para conversar com técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, uma das executoras do SC Rural, sobre o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas no estado. 11 profissionais devem ser contratados para fortalecer a gestão de recursos hídricos em Santa Catarina, com o apoio do SC Rural e da ANA, a Agência Nacional de Águas. O governo do estado, contudo, rejeitou a ideia de se criar um Instituto de Gestão de Águas para o estado. Este é o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos conversar com a professora de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, Neila Maria Viçosa Machado, que faz parte do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela fala sobre a melhor alimentação. A melhor alimentação é a alimentação que nos traz segurança alimentar e nutricional. Hoje existe um conceito muito forte sobre o direito humano à alimentação adequada e saudável. Parte do princípio de que existe ainda uma grande parcela da população brasileira que não tem acesso a essa alimentação, seja ela em questão de quantidade, que aí é o acesso financeiro, né, físico, seja ela em questão de qualidade, que aí são alimentos muito ricos em agrotóxicos, em conservantes, produzidos por sementes transgênicas que chegam direto ao país e que hoje estão produzidos, por exemplo, o milho. Como exemplo, né? O milho, a soja, que são sementes totalmente transgênicas, são muito difíceis a gente conseguir sementes crioulas, e isso qualifica a questão do direito humano à alimentação adequada e saudável e a questão da segurança alimentar e nutricional, que é o que a gente trabalha. Mas em relação a alimento, o que a gente defende? Primeiro, como ele é um direito humano, o resgate da cultura regional, da cultura tradicional. Chega muito hoje nos supermercados, nas indústrias alimentícias, os alimentos vindos de outros locais. No entanto, existe uma produção regional aqui no estado e que se qualifica muito mais como uma alimentação de qualidade por conta, e adequada, né? Por conta do próprio transporte, que é mínimo, por conta dos componentes fora do alimento, fora da questão nutricional, que também são poucos, ou nenhum, por exemplo, optar por uma alimentação agroecológica é importante, né? E que vem dentro dessa discussão do que é uma alimentação saudável e adequada. Quando eu falo em resgate da alimentação cultural, eu estou falando mesmo, né? Aqui, vamos pensar na ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, né? No comer o peixe, que está aí, que é uma coisa tradicional, que é uma cultura, né? E esse peixe se fazer presente na alimentação, tanto nas escolas quanto na nossa alimentação diária. Ter clareza de que 6 refeições ao dia são importantes, mas ao mesmo tempo, o que que compõe essa alimentação? Porque às vezes eu como 6 refeições ao dia comendo fast food, etc. Não, é uma alimentação mesmo balanceada, composta do arroz, né, do carboidrato, que é o arroz, que é a massa, é uma alimentação composta das proteínas de origem vegetal, que é o feijão, que é a lentilha, a ervilha, é uma alimentação composta das proteínas, que aí vem das carnes, vem também da composição da mistura arroz e feijão. E aí, quando eu falo carnes, eu estou falando dos peixes, das aves, que é muito mais saudável do que a carne vermelha, mas essa também tem que fazer parte da nossa alimentação, do ovo, do leite, do queijo e etc. Ter esses conhecimentos que fazem parte realmente do conhecimento da população. Todo indivíduo come, todo indivíduo se alimenta e sabe se alimentar. O que mudou a nossa alimentação foram as coisas que vêm industrializadas, etc. Então, tomar muito cuidado com o consumo do alimento industrializado, cuidar na rotulagem, não só a composição de sal, açúcar e gordura, mas cuidar, por exemplo, com o símbolo da transgenia, que é o T que aparece. Cuidar muito nos outros ingredientes que tem ali acoplados e que aparecem pequenininhos na rotulagem e que são ingredientes que não são nutricionais. Cuidar bastante disso, né? Não se enganar com esses alimentos. Nesse sentido, teria que talvez aumentar o rótulo das embalagens? Sim. Isso é uma luta que a gente tem levado nacionalmente e que a gente gostaria muito de ter isso, né? Um rótulo maior, mais especificado, maior clareza da rotulagem para a população, porque é importante que a gente saiba ler o rótulo. Eu acho, assim, no nosso entender do curso de nutrição, eu acho que a população, nós conseguimos fazer com que a população lesse o rótulo nutricionalmente. Mas há necessidade de ler mais, há necessidade de ler os ingredientes que estão acoplados nos alimentos, há necessidade de olhar a validade desses alimentos, há necessidade, inclusive, de outras informações que não estão dentro desses alimentos e que compõem esses produtos que não são nutricionais e que são origem dos agrotóxicos, transgênicos, etc. Ainda existe muito a lutar pela questão da rotulagem e acho que esse é um movimento que todos nós temos que fazer. Correto. Professora, a senhora falou em alimentos regionais, citando peixe aqui na região da Ilha de Santa Catarina, na região do litoral de Florianópolis, enfim. Em outras regiões do estado, quais seriam esses alimentos? Não varia muito. Na verdade, a alimentação no estado de Santa Catarina não muda muito. O peixe é muito característico da região litorânea. Quando a gente vai para a região do serra ou região sem litoral, a alimentação quase que é mais voltada à questão da carne, mas o feijão, o arroz, as verduras continuam estando presentes, né? O cuidado, então, nas regiões que não tem peixe, claro, tem que optar, o que não tem acesso ao mar, eu acho que fica difícil o consumo do peixe pelo transporte desse alimento. Mas é importante também tomar consciência assim, ó. Por exemplo, tem a região da serra, que tem um pouco do pinhão, a produção do pinhão, tentar consumir o pinhão, que é um alimento super natural e super cultural, né? Tentar consumir esses produtos mesmo, né? Então seria isso, mas tendo basicamente essa composição da qualidade do alimento. É saudável o pinhão? Claro, pinhão só é saudável, meu querido. O que que não é saudável? Não é saudável eu comer uma tonelada de pinhão. Não é saudável eu comer uma tonelada de fruta ou uma tonelada de verdura. O que eu posso falar sobre o pinhão é que, assim, não só o pinhão, como outros alimentos sempre são saudáveis. Todos eles, quando a gente come em quantidades adequadas, não é saudável o que a gente faz demais ou não faz. Você ouviu aqui no quadro Alimento e Companhia do Panorama Agrícola, entrevista com a professora de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina, Neila Maria Viçosa Machado. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.